rumba disseram que eu era de Catalana. Dancei, mas não me incomodei, pois a rumba é por si maliciosa. Escandalosa. Um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era escandalosa. Dancei, mas não me incomodei, pois a rumba é por si maliciosa. Escandalosa. A rumba tem um ritmo louco e remexe meu corpo assim. Como o tchatcho sabido, vem juntinho de mim, confessando ao meu ouvido, és deliciosa. Escandalosa. Um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era escandalosa. Dancei, mas não me incomodei, pois a rumba é por maliciosa, escandalosa. Pois a rumba é por si maliciosa.